Hey, é o que vos falou. A Lana Rima está em casa. Prá! É nóis que tá. Prá! Eu rimo. Alegria da produção. Eu rimo. Rimo o batuque, o baque, o gole da minha bebida. Rimo a vida quieta, rimo a cabeça erguida. Já rimei política, minha fé e a minha opinião. Já rimei polícia e bandido, tiro perigo na escuridão. Rimo que eu acredito, rimo a minha sina. Rimo as minhas andanças, vejo tráfico na esquina. Rimo os momentos que eu vivi com o meu velho pai. Eu viro de Maia, de Javô, Sandra, de essa ideia que sai. Eu vivo a vida social, descobri quem vive melhor. Eu não falo de material, corações que viraram nó. Veja só que dó, não tiveram acesso a valores. Talvez eu esteja errado, mas vivem dias de horrores. Eu rimo rap que você ouve em cima da batida. Eu rimo meu raciocínio, o sistema genocida. Eu rimo forte que é pra poder a vida escutar. Eu rimo a faca pra vir um dia, ela vai cobrar. Eu rimo as palavras que eu escrevo na escuridão. Eu resto a busca a solução. Eu rimo, eu sou família, voz, eu sou meus é nóis. A Lana rima, escreve forte pra vida poder escutar que é nóis. Eu rimo as palavras que eu escrevo na escuridão. Eu resto a busca a solução. Eu rimo, eu sou família, voz, eu sou meus é nóis. A Lana rima, escreve forte pra vida poder escutar que é nóis. Eu rimo malandro que eu sou. Eu rimo a guerra, a paz. Eu rimo ódio, amor. Eu rimo professor que educa as nossas crianças, que faz o bom senso vencer o impróprio e traz pra nós a esperança. Eu também rimo político, eu rimo a opressão. Eu rimo nosso dinheiro que somos revólver na mão. Não vejo a solução no país do corruptal. Quem vai estancar as feridas da crise econômica e social? Eu faço rap, mas no dia a dia eu ouço negros de Javan. Eu sonho em longos dias desses poder formar o nosso clã. Todo mundo veste igual, todo mundo fala igual, todo mundo dança igual, unidos no só ideal. Eu descobri sobre a vida, eu não vou contar com a sorte. Eu sou malaco antigo, também quero o nosso pacote. Malote, pra investir, pra gastar e acreditar. Haha, que um dia o alvo eu vou acertar. Eu rimo as palavras que eu escrevo na escuridão. Eu resto a busca a solução. Eu rimo, eu sou família, voz, eu sou meus é nóis. A Lana rima, escreve forte pra vida poder escutar que é nóis. Eu rimo as palavras que eu escrevo na escuridão. Eu resto a busca a solução. Eu rimo, eu sou família, voz, eu sou meus é nóis. A Lana rima, escreve forte pra vida poder escutar que é nóis. We'll be right back.